648, solo 09, libere pista, próxima interseção à direita, chame solo em 121, decimal 1. Solo 21, voo 648. Alô, 648, livrou a pista. Alô, 648, táxi via Alfa Juliette, portão 8. Alfa Juliette, 08. Papatango Lima Zulu Golf, completo sinal do procedimento LS X-Ray, chame torre em 198 decimal 9. Lima Zulu Golf, bom dia, tráfego avistado ajuste no 019. Confirme, senhor, intenções de pouso pista 10 ou pista 17? Perdões, não copiei, 17? Gente, chame no externo avistando para cancelamento do plano Lima Zulu Golf. Preparado. Portão 10 autorizado, voo 2065, chame táxi. Papatango Lima Zulu Golf. Confirme, agora um bom horário para cancelamento do dono? Sérgio Lima Zulu Golf, plano instrumento cancelado agora a zona 3. Autorizado curva à esquerda, base pela direita da pista no 7. Chame base pela direita pista no 7, tem baixo travado, Lima Zulu Golf. O gol na 130, para a cópia acessível. E o vento 150 graus, 109. Autorizado pouso do pista 97. Ajuste de altímetro 0019. Papatango Lima do Lugo. Lança, ativa pouso do Lugo. Uca, Jamo, Caju. Transponder 5504, controle 120, decimal 8. Cotejamento correto, gol 1630, chame pronto para o estacionamento. Tá, obrigado. Taxi, gol 2065, com... 190 a bordo, 90, 4 horas de autonomia, Galeão também. O vento alternado? Carro Bravo, Golf Lima. Gol 2065, táxi autorizado até o ponto de espera da pista 10, parte 1 em Índia, ponto de espera torre 118, decimal 95, ajuste de altímetro no 019. 19, parte 1 em Índia, ponto de espera 2095, gol 2065, bom dia. Zulu Golf, no solo ao 16. Confirme o pátio que irá prosseguir. Ok, livre táxi à direita. Chame no pátio 5, livrando frequência. Papatango Lima, Zulu Golf. Retorno 094, a sua identificação via chegada mar e desça para o nível de voo 050, ajuste 1099. Salvador, bom dia, 2065. 2065, autorizado alinhar e decolar. Pista 10, vento 150 graus, 109, ajuste de altímetro 109. 19, alinha e decola, pista 10, 2065. Informação 3896, aciona identificação, voando para Bog para interceptar a chegada Mari, desça via para o nível de voo 060, ajuste 1099. Decolada aos 21, chama o controle 120, décima 8. 208, boa, 90. Foi Salvador, gol 2065, Adael. Gol 2065, suba via saída Adael para nível de voo 360. Via Adael 360, gol 2065. aberto por um mês, 2 anos, 04. Uno 630, porção 4 autorizado, chama táxi. O 4207, acione identificação via chegada Bonf, desça para o nível 070, ajuste 10019. Via Bonf, 070, seria para Rio? Capacidade de chegada azul 4207, número 3, na aproximação. 20.8. Para São Paulo, Congonhas, via Presulo 1-0, base, via Presulo 1-0, posto para minha roda. Recall da 1-0, primeira curva direita na saída da AEL, Lida, Mótica. 5-5-1-1 transponder, 208 controle, gol no 621. Gol no 621, cotejamento correto, chame pronto, portão 7. Não é quando pronto, 621. Fala, Salvador. Bom dia, 06140, centro de abilhante, 22 de autorização, 390, Maceió. Oito nove meia, livre de desvios, após desvios, vou estar. Maceió, Serra Brás, Mike Osco, autorizado, via Pêndulo 1-7, conforme rota, nível 350. Decolagem da pista 1-0, curva esquerda após, Puca, Jamo, Caju. Transponder 551-7, controle 1-20-8. Fala da BR, curva esquerda, vai dar ponta, vai dar ponta, vai dar ponta, vai dar ponta, vai dar ponta, vai dar ponta, vai dar ponta, vai dar ponta, vai dar ponta, vai dar ponta, vai dar ponta, vai dar ponta, vai dar ponta, vai dar ponta, vai dar ponta, vai dar ponta, vai dar ponta, vai dar ponta, vai dar ponta, vai dar ponta, vai dar ponta, vai dar ponta, A 3896, ela informa o tráfego, posição 12:13 milhas, cruzando 080 investida para 2000 pés, um bonde 738. Controle Salvador, bom dia, o passar o meu Golfo Cross, cruzando no centro, descendo na malha até o centro-oeste. Papa Romeo, Golfo, Golfo Oscar, aciona identificação. Desça via chegada Mari para o nível de voo 080, ajuste 1-0-9. Voo 1-0-9, descendo via até o 080, voo, Papa Romeo, voo, quem nega 1-0-9. Wind November, prossiga. Voo 2065, chame Recife, frequência 1251, alterna 3325. É, 251, não pude confirmar a secundária? Secundária 1325. 3325, bom dia. O 3896, desça para 3000 pés, ajuste 1-0-9. 3-3-9-6-3-0-0-9. Voo no 630, autorizado alinhar e decolar, pista 1-0, vento 1-70 graus, 1-0 nós, ajuste de altímetro 1-0. Aí, decola 5-0, Do 4207, desce para o nível de voo 050. 4207, com quem está indicada? 280, né? Papa Romeu, Golf, Golf Eco, com quem está indicada? Indicada de 280. Entendi. Autorizado para a 389, para ser listado abaixo de 5 mil, está visual, professor? Autorizado para a 3896, canceladas as restrições de altitude em SAP. Tomando o Azul 2780. Azul 2780, acione identificação, voando Mari para interceptar a chegada, desta via para o nível de voo 160, ajuste 1019. 1019 para o Mari, via para o ILS, o 2780. O 2780, informa o tráfego posição 2 horas, 14 milhas, rumo nordeste, cruzando 140, em descida para o 060, um Boeing 732. Ainda não de casa, vai observar o azul 2780. 522, controle 208. Tá fluindo. 35, senhorita. Planejamento correto, 100% de funcionamento, no 648. Vai reportar. Papa Romeu, corrigindo. Copa 013, dando cópia. Pronto, cópia. Copa 013, Maceió autorizado, 500 pés, conforme rota, decola da 517, primeira curva à esquerda, litoral norte, controle Salvador 1208, transponda 5501. Autoridade com conforme, decola da 517, litoral norte, 5501, controle 1208, Copa 013. Copa 013, confirme o PAC. PAC se encontra. Gente, eu cheguei aqui a área e falo da 7. Gente, confirme o PAB. Tá com 3 a bordo, 3 e 30 de autonomia. Copa 03, acionamento e táxi, todo 18, decimal 95. Papapá, é o Inter no Gamer, confirme a intenção do voo. Reportar. A curva à direita, inicialmente restrito 1.000 pés, corredor axé, sobrevoo em Valença, controle em Salvador 1208, transponder 0173. 1094, ajuste de altímetro no 019. Pouso autorizado, pista 10, vento 170 graus, 10 nós, gol 1094. Papá, Eco, Índia, November, lugar aéreo, confirme acionamento e táxi com a torre 1895, POB. Eco, Índia, November, ciente, me torre 1895. Azul 4207, desça para 3.000 pés, ajuste 909. 3.009 para 2.07. Papapá Eco Índia November, autorizado o acionamento, chame para o táxi. Conforme nível 200, conforme rota, decola da pista 17. Primeira curva direita, saída Arbor. Controle Salvador 1208, transponder 5510. 495, reduzindo 389. Romeu Bravosa, parte pro B. Romeu Bravo, Otto, chame torre 1895. 207, desça para 2.000 pés, autorizado LS, que fez a pista 90, após estabilizado. 2.000 de VLS, chame estabilizado 4.207. Pode ir para a Duna? Autorizado Duna ou Azul 4207. Direto Duna 4207. Romeu Golf, Golf Oscar, desça para 4.000 pés, ajuste 909. 4.000, 1.099, Papa Romeu, Golfo, Golfo. Azul 2780, desce para nível de voo 050. Ah, pronto, no posto zero da Papa, o Papa 05. Copa, Papa, Copa 03, autorizado o ingresso 97, táxi, via pista, chame na cabeceira 107, Copa 03. Confirmando o seu, não vai para o litoral norte? Quem? Táxi a sua esquerda, então, via pista até a 417. Já já autoriza a sua decolagem com rumo norte, o Copa 03. Dia novembro, táxi autorizado, chame na interseção para ingresso na pista 97. Confirmando 060. 1, 2, 1, décimo, 1. Romeu, Fox 08, vou 638, muito obrigado. 1094, táxi autorizado via Taxway Alpha, mantenha antes da Taxway Juliette. Táxi autorizado via Alpha, mantenha via. Autorizado, pista 90, vento 150 graus, 08 nós, ajuste de altímetro 1019, TAN 3896. Sente livre pouso 90, TAN 3896. Papá Romeu Bravo Oscar, autorizado o acionamento, chame para o táxi. Papá 03, decolado aos 37, mantenha rumo nordeste, aguarde transferência para o controle, Copa 03. Copa Nordeste, na sua escuta, o Copa 03. O senhor já está reprando em 2191 a bordo, 3 horas de autonomia. Está na ativa Galeão, autorizado táxi como número 2 para o ponto de espera da 10, via táxi do Inter. Chame torre 1895, ponto de espera da 10, ajuste de altímetro 10019. Que está autorizado o IRS X-Ray da 90? Papa Romeu, Golf, Golf Oscar, cabeça para 2.000 pés. Autorizado IRS X-Ray da pista 10, após estabilizado. 2.000 IRS X-Ray 10, autorizado, informar estabilizado. Taxi, chame controle solo 121, décima 1. 1211? Controle o Rodolfo ainda para a descida. Copa 03, chame agora o controle 120, décima 8, Copa 03. 208, obrigado, bom serviço. Autorizado até antes da Juliette. Alfa 03. Copa 03, mantenha-se em condições visuais, 500 pés na linha do litoral, reporte 20 milhas de Salvador. Via litoral, reporta 2-0 fora, o Copa 03. Estabilizou para 2-0-7. Voo 4207, complete final do procedimento LS X-Ray, chame torre 1 no 83195. 295, pegado. Salvador, bom dia, Azul 4207. Controle, autorizo o nosso ainda descer, pelo menos até um nível 1110 enquanto aguarda a descida. Papa Papa Romeu Alfa Índia, autorizar a descida até o nível de voo 050. Tá, 050. Azul 2780, desça para 3000 pés, ajuste no 019. 3000 no 019, 2780. 180 graus, 099, ajuste de altímetro no 019, Azul 4207. Imposto de pista no 0, 4207, 2019. 2480. 2780, reduz a velocidade para 1909. 90, reduz. 3896, ingresso Juliette, portão 05. 3896, BF-05. Estabilizando o final, X-Ray 10, gol, o Papa Romeo Golf. Golf Oscar. Romeo Golf, Golf Oscar, complete final do procedimento, ele é X-Ray, chame torre 198, decimal 95. 1-1-8-5, obrigado. Torre Salvador, um bom dia, Papá Romeo Golf, Golf Oscar, a 3 milhas do Índia Sierra, estabilizado X-Ray, 1-0. Papá Romeo Golf, Golf Oscar, reporte marcador externo. Continue a aproximação, aguarde pista livre, vento 1.80 graus, 08 nós, ajuste de altímetro no 019. Ok, no 019 informar a passagem no marcador externo. Oi, Salvador, bom dia, hoje é né? 1.40, no ponto de espera do 0, pronto. Na LSX-Ray da pista no 0, reporte estabilizada. 2000, reporta aí LSX-Ray, o 27801. Papá Eco India November, autorizado alinhar e manter pista no 7. Pode prosseguir, César, tá no meio. Romeo Golf, Golf Oscar, continue a aproximação, aguarde pista livre. Ah, sua escuta. Azul 4207, seu solo aos 42. Livre a próxima interseção à direita, chame controle solo no 21, 11. Salve, Salvador, bom dia, Papa Romeo Golf, India Golf. Romeu? Golf India Golf aqui na remota 14, pátio 1. Autorização para reboque até o fim número 7. 0 graus, 09 nós, ajuste de altímetro 10019. Ok, com 1019, nível plus 190, Papa Romeu Golf, Golf Oscar. Azul 207. Bono 648, táxi autorizado via pátio principal, taxiway Índia, ponto de espera da 10, chame 118-95 torre, ajuste o altímetro no 0 no 9. Azul 4207, via taxiway Alfa, mantenha a posição entre a taxiway gerente. Papa Romeo, Romeo Bravo Oscar, táxi autorizado, chame na interseção da Papá para ingresso na pista no 7. 2780, confirme estabilizado. Confirma, tá a pista vista agora o 2780. 2780, complete o final do procedimento em LS X-Ray, chame torre 1-8, décima 9. 1-8-9-5, o azul 2780. Salvador, azul 2780, final, com a pista vista. Azul 2780, continue a aproximação, aguarde, pista livre. O ajuste de altímetro 1099. 1099, na escuta, pista livre 2780. Pesado reboque, chame no, sinalizando o portão 07. Positivo, o Golf chegou oficiante, até a perna do reboque, obrigado. 2-1-1, veja. Papapá, Eco, Índia, November, ciente. Meu Papa Romeo, Golf, Golf, Oscar, livro. Papa Romeo, Golf, Golf, Oscar, táxi autorizado, via taxiway Alfa, taxiway Juliette, portão 04. Alfa e Juliette para o 04, Golf, Golf, Golf, Golf. 1-621, na escuta do Salvador. Gol 9648 na escuta do Paulo Salvador? Tá na escuta. Posições, será que você é um pouco mais à frente? Pode ser, mas a aeronave vai entrar na posição 3 e não vai conseguir não, hein? O tráfego da Avianca, o número 1 no ponto de espera, já tá quase alinhando a pista no 02 até após o tráfego na final. Ah, positivo. Então na hora que houver a movimentação das aeronaves à frente, eu vou prosseguir, ok? Pra ligar a área pro aeronave da Azul. Para o meu patrocínio. Eco Índia November. Decolado aos 4-6. Chame controle Salvador. 120, décima 8. Chamar Salvador 1208. Eco Índia November. Eco Índia November. Decola da Anocesto para o corredor Axé. Papapá, Eco Índia November. Mantenha-se em condições visuais, 1.000 pés no corredor Axé. Confirme intenções. A prevalência efetuar uns 3 toques arremetidos e em seguida retornaremos para Salvador. Cliente, Eco Índia November, reporte para Anabá. Rodará para Anabá. Coordene o circuito de tráfego no retorno com a Torre Salvador em 1-1895. Protegimento correto, pátio militar, livre acionamento, para táxi, chame torre em 118-195. 6140, alinhar e manter, pista 10. Mantém 10, hoje, né? 6140. Prossiga Copa 03. Copa 03 tem a frequência livre para autocoordenação. Ao ingressar na terminal Aracaju, chama mesmo na frequência 120.3. Ingressar Aracaju 120.3. 0, no solo aos 48. Livre táxi, aproxime da estação à direita. Chame controle solo 121.1. 2-1-1, chamará o 2780. Salvador, Gono 621, ponto de espera, Gono 621, mantenha o ponto de espera. Controle Salvador, de Papa Tango Juliette Zulu. Papa Tango Juliette Tango Zulu, ação de identificação, vou estar para interceptar a chegada à Mari. Reporte para a descida. Aproveitado para a Mari, reportará a Julieta Zulu. 2780, Libra na sexta. Azul 2780, táxi autorizado, taxi Alfa, Kilo, taxi Kilo, Pátio 3. Alfa Kilo, Pátio 3, 2770, boa. Quilômetro 1019. Autorizando a decolagem, o HLS é 1-4-0. Romeu, Romeu, Bravo, Otto, decolada aos 49, chame controle 120, décima 8. Controle 208, grato, Romeu, Bravo, Otto. Voo 1621, autorizado a alinhar e manter, pista 10. Fica contato radar na decolagem, se você vai sair da Arbor para o nível de voo 200. Vai da Arbor 200, Romeu, Bravo, Otto. Decolado aos 50, meu controle 120, décima 8. 1208, Xenef 1140, até o retorno. Toma no meu Golf, Índia Golf. Índia Golf, Índia Golf, obrigado. 40, contato radar na decolagem, suba via saída PUCA para o nível de voo 350. Saída PUCA para o 350, 1140. Tango Juliette, Tango Zulu, desça para nível de voo 050, ajuste 10-19. 10-19-0-19, Juliette, Tango Zulu. Ok, Olympus 01, táxi autorizado até o hotel, reporte na Taxway Hotel. Voo 1621, autorizado a decolagem, pista 10, vento 1950 graus, 15 nós, ajuste de altímetro 10, 19. Nós, pista 0, voo 1621. 540. 1621, decolado ao 53, chame controle Salvador, 120, décimo 8. 208, 621. Gol 648 ali, mantém? Gol 48, autorizado a alinhar e manter pista no zero. Alinhar e manter. Direita aí, Gotobeira. Aí, cara. Por um acaso, né? Agora já, do jeito que é. Eu mando abraço aí pra Fred. Palmas que estão utilizando a frequência do controle. Romeu, Romeu Bravo Oscar, chame Recife na frequência 1288, alterna 1260. Gente, Romeu Bravo Oscar. Papá, papá, Eco, Índia November, informa o tráfego, posição 11 horas, 16 milhas, rumo Este, cruzando 075, em descida para o 050, um Charlie 402. Papá, Tango, Juliette, Tango, Zulu, informa o tráfego, posição 11 horas, 15 milhas, rumo Oeste, cruzando 2.000 pés, em subida para 2.500 pés, um Papa Alfa 31. Paciente, o Papa Tango Juliette Tango Zulu, tem contato com o tráfego, estamos de volta ao topo. R6140, chame Recife na frequência 12685, alternando 12545. 12685, alternando 12545, chame R6140, bom dia. Falador, voo no 648, decola. Voo no 648, contato radar na decolagem, suba via saída Pucca para o nível de voo 350. Saída via Pucca 350, Guarani 48. Tango Juliette, Tango Zulu, desce para 4.000 pés, ajuste no 009. 4.000 no 009, Juliette, Tango Zulu. Tango Juliette, Tango Zulu, tráfego esperado, desça para 2.000 pés, autorizado LSX-8 da pista 0, resposta estabilizada. Sacete para 2000, reportarei estabilizado, Papa Tango Juliette Tango Zulu. Lip 01, autorizado um cruzamento da pista 1028, táxi via Delta, chame na taxiway Delta, Lip 01. Ok, Fiat, ainda está em condições visual dos mínimos, mas com certeza deve baixar aí as condições. Fiat, Olimpo 01, frequência livre. A Papa Eco Índia Novembro, ciente, autorizada a descida para altitude de tráfego. Eco Índia Novembro. Aeronaves em aproximação para Salvador, informo que Salvador opera em condições de instrumentos, 1000 pés de teto com 4000 de visibilidade, chuva leve, e no setor sul chuva moderada e nas vizinhanças também chuva moderada. Está ciente, o Papa Tertuleta do Zulu. Voo 648, chame Recife, frequência 1285, alterna 12545. Você vai chamar Recife 2085, 2545, boa tarde. Azul 4207 Guarulhos, autorizado nível 360, conforme rota do plano, decolo da pista 10, primeira curva à direita, saída da EL, transição ótima, controle de Salvador 120-8, transponder 5551. Passou o turno estabilizado, Juliette, Tango Zulu. Papatango, Juliette, Tango Zulu, complete sinal do procedimento LS X-Ray, chame torre 1 no 8, decimal 95. Tango Zulu. Torre Salvador de Papatango, Juliette, Tango Zulu. Papatango, Juliette, Tango Zulu, reporte, marcador externo. Ajuste de altímetro no 0, 9, o vento 170 graus, 12 nós. Papatango Juliette, Tango Zulu, reporte visual com campo. Já reportar, Juliette, Tango Zulu. Batango Juliette Tango Zulu, reporte visual ou na DA, iniciando o procedimento de aproximação perdida. Paciente Juliette Tango Zulu, reportará. Estou a 700 pés, Batango Juliette Tango Zulu.